Uma boa noite a todos. Boa noite. O tema geral da nossa semana tem sido Atos 16, verso 31, onde a Bíblia diz assim: crê no Senhor Jesus, serás salvo, tu e a tua casa. Então, no sábado, nós estudamos o verbo crer. Ontem, a gente estudou, então, a pessoa de Jesus Cristo, o Senhor Jesus. E hoje, nós vamos estudar um pouquinho da mensagem da salvação. Abre a Bíblia aí em Atos capítulo 4, verso 12. Texto maravilhoso do Novo Testamento sobre a fé da igreja cristã. Assim, com a Bíblia aberta, então vamos orar para que Deus fale ao nosso coração nesta noite, então. Senhor Deus, Papai do céu, muito obrigado porque a tua palavra está aberta nesta noite, Pai. Que nesse momento o Senhor abra a nossa mente para o estudo da tua palavra em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 4, verso 12, a Bíblia diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Essa é uma mensagem simples, de implicações profundas. Existe salvação, ou seja, existe perdão, existe vitória, existe solução para o pecado, para a morte, para tudo isso. Mas essa solução ela é encontrada em um só lugar. Ou talvez melhor dizendo, em uma só pessoa, em um só nome. No nome de Jesus Cristo. E não existe salvação em nenhum outro debaixo do céu. Nenhuma outra pessoa é como Cristo. Deus que se fez homem. Nenhuma outra pessoa é como Cristo, Salvador da humanidade pecadora. De forma que o único caminho ao Pai, o único caminho ao céu, o único caminho à felicidade está em Jesus Cristo. E a gente não pode esquecer quem é Jesus como Deus, porque o próprio Antigo Testamento já diz algo muito importante, diz assim: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador, Isaías 43, verso 11. Eu sou o Senhor e fora de mim não tem Salvador. E o Novo Testamento vai colocar de forma explícita Deus como Salvador na pessoa de Jesus Cristo. Agora, eu queria estudar hoje dois textos com vocês, um do Novo Testamento e um do Antigo Testamento. E o primeiro é Tito, capítulo 3, versos 3 a 8, um texto lindíssimo de Paulo, importante, maravilhoso, e eu queria pensar um pouquinho algumas coisas a respeito desse texto no Novo Testamento e depois encontrar um pouco desses elementos lá em Zacarias capítulo 3 no Antigo Testamento. Então Tito capítulo 3, a partir do verso 3 até o verso 8. O texto da Bíblia vai nos dizer assim: pois nós também outrora éramos néscios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos herdeiros seus, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática das boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas. No verso 3, Paulo vai falar do pecado. E ele diz, né? Todos nós andamos, nós também, as pessoas, os seres humanos, e os cristãos incluídos. E Paulo dá uma dimensão de tempo em relação a esses cristãos. Nós também, em outro tempo, andávamos como escravos de todo tipo de pecado. Ele cita alguns deles, ele não é exaustivo. Ele fala de coisas estúpidas, desobediência, ele fala de escravidão a paixões e prazeres, ele fala de malícia, de inveja, de ódio, e ele diz que nós também andamos nessas coisas ou em coisas parecidas com isso em outro tempo. Só que daí Paulo apresenta uma outra questão, e ele diz: quando, porém, se manifestou a bondade de Deus, Deus nos salvou. Então existe uma realidade de pecado na vida humana, que todo mundo já viveu. Não tem ninguém que escapou do pecado. Mas, além do pecado, existe uma mensagem de graça, misericórdia e salvação, movida pela bondade de Deus. E Paulo fala: Deus, nosso Salvador. Então, o tempo do pecado é confrontado por Deus com o tempo da graça, da misericórdia, do perdão e etc. Ou seja, o pecado é a realidade humana, que Deus responde com a realidade divina. E essa realidade não é, em primeira instância, o juízo e a condenação. Antes é a graça, a salvação. E Paulo diz que essa salvação, ela é fruto da bondade de Deus, e aí ele vai falando várias coisas. É fruto do amor, da misericórdia. Essa realidade de salvação inclui regeneração, renovação pelo Espírito Santo, que é derramado por meio de Jesus, nosso Salvador. Então ele fala que Deus é o nosso Salvador, e no mesmo texto, Jesus é o nosso Salvador. Aquela famosa união, né? Eu e o Pai somos um. Interessante. Deus nosso Salvador, Jesus nosso Salvador. Essa bondade de Deus se manifesta em amor. E talvez o amor de fato seja a maior bondade, a coisa mais linda que Deus sente por nós, em função de quem Deus é. Porque além de sentir amor por nós, Deus é amor. Isso é bonito, isso é maravilhoso. E é com amor que Deus responde ao pecado daqueles que pecam. Esse amor inclui dois aspectos. E o primeiro deles é a misericórdia, o perdão. Se Deus não perdoar, ninguém tem perdão. Se Deus não perdoar, ninguém vence o pecado. Porque o pecado é pressuposto, todos pecaram. Então, a partir da realidade do pecado, se não tiver perdão, não tem salvação. Mas a grande boa notícia do Evangelho é: para quem tem pecado, tem salvação. E por quê? Porque Deus ama. E porque Deus ama, Ele tem misericórdia. E existe um outro aspecto desse amor que salva. É um amor que regenera, renova as pessoas pelo Espírito Santo. Se Deus só perdoasse pecados, a situação humana da igreja seria muito pior do que é. Imagina o seguinte: a gente chega aqui no culto, pedimos perdão a Deus e saímos daqui para assassinar, para mentir, para estuprar, para matar, para roubar, para fazer todo tipo de mal. Aí depois, no outro culto, a gente voltava para pedir perdão a Deus, para sair para lá, para continuar escravo do diabo, servo do diabo, fazendo a vontade da carne e do pecado. Já pensou quanto que pior seria a igreja, se essa fosse a realidade? Mas não é assim que funciona. A Bíblia diz que Deus nos dá misericórdia, perdão do pecado já cometido, mas nesse perdão está incluído um elemento de renovação, regeneração. É por causa desse elemento que, no processo da salvação, o mentiroso pode falar a verdade com amor, com sinceridade, a partir de então. E agora, uma pessoa que já foi escrava da mentira pode ser uma pessoa fiel à lei de Deus, que diz: não dirás falso testemunho. E para que esse processo ocorra, duas coisas: misericórdia e perdão do pecado que já foi feito, transformação do coração para que você possa seguir em obediência. Sem essa renovação não há obediência. E essa renovação ela é levada adiante pelo Espírito Santo que Deus derramou através de Jesus Cristo. Você tem aí a Trindade, Deus, envolvido por completo na obra da nossa salvação. Espírito Santo enviado da parte de Deus por meio de Jesus Cristo. Paulo diz em Tito capítulo 3 que essa realidade concede justificação, nos torna herdeiros, nos dá esperança de termos a vida eterna, e enquanto a vida eterna não chega, nos coloca no coração boas obras. Olha o processo que está acontecendo na vida de quem é salvo. Primeiro de tudo, há a declaração de justiça pela fé. Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão, aquele que mentiu, Abraão, aquele que teve várias mulheres, pecador, creu em Deus. Creu no amor de Deus, no perdão de Deus, no poder de Deus, na identidade de Deus como alguém bom, como alguém misericordioso, como alguém justo. E por essa fé, sendo pecador, foi declarado justo, justificado. Essa justificação no texto de Tito vem pela graça, pela misericórdia de Deus. A partir da experiência da justificação, o ser humano se torna herdeiro de tudo aquilo que pertence ao justificador, que é Deus através de Cristo. Nessa experiência da fé, então, Deus aceita o homem que nele crê e lhe torna seu filho, seu herdeiro. E quem é herdeiro de Deus pode ter esperança de, ainda que morra, viver eternamente. Você pode ter essa esperança de vida eterna. Só que é o seguinte, a mensagem bíblica, ela nos alcança num mundo onde a gente morre. E enquanto Jesus não vem, a gente morre. Então como é que a gente vive até lá? Aí ele diz, nós devemos ser pessoas solícitas de fazer o bem. Em outro texto a Bíblia diz, né, não nos cansemos de fazer o bem. E agora, o ser humano pecador justificado pode fazer o bem. E essa é a experiência da salvação. Uma experiência de fé, de amor, de redenção, de misericórdia, de graça, com o Espírito Santo, com Cristo, com o Pai, com a Palavra de Deus, com a verdade de Deus, não apenas na teoria, mas na realidade da vida. E se não for assim, não faz sentido. A salvação que não é uma salvação real, não faz nenhum sentido. Ela é só uma teoria para nos enganar enquanto a gente vai para a morte. Mas não, a Palavra de Deus não é isso. A Palavra de Deus é Espírito e vida, para nos dar salvação. Eu queria, a partir de agora, voltar para o Antigo Testamento, Zacarias capítulo 3, e eu queria estudar um pouco melhor essas questões com vocês a partir de um outro texto. Eu quero dizer para vocês que esse texto que a gente vai ler hoje, ele é extremamente importante para a Igreja Adventista. Ellen White, ela estuda o texto de Zacarias 3 e ela escreve a respeito dele. E ela diz que esse texto se aplica com grande força à experiência da igreja remanescente. Com grande força. É um texto muito importante para a nossa experiência no fim do mundo. Nós cremos, né? Que nós chegamos no fim do mundo. Pelo menos a cada dia chegamos mais perto dele. E aqui a gente vai estudar então esse maravilhoso texto do Antigo Testamento, Zacarias capítulo 3. Nós vamos ler então o capítulo todo e depois eu vou fazer algumas considerações, tá bem? Então olha só o que a palavra de Deus nos diz. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, E Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponho-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e eu te livrarei, e eu te darei livre acesso entre aqueles que se encontram aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão sete olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um só dia. Naquele dia, diz o Senhor, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. O contexto desse texto é um dos mais importantes da Bíblia. O povo de Israel recebeu a lei de Deus, os 10 mandamentos, todo o Pentateuco, e muitas vezes o povo de Deus foi infiel à lei que Deus deu. E aí você tem aquela grande parte da Bíblia, toda a história do Antigo Testamento, e o povo era fiel a Deus, Deus abençoava. Quando eles eram abençoados, eles se esqueciam de Deus, caíam em idolatria, em pecado, faziam alianças com os povos, buscavam a força do Egito, da Síria, da Babilônia, desses povos todos, faziam ligações com esses povos, adoravam os deuses desses povos, e aí caía a maldição do pecado sobre a vida deles. Quando eles chegavam no fundo do poço, eles clamavam a Deus, e Deus perdoava, transformava, e o processo continuava. E aí Deus abençoava. Chegou no ponto de ser abençoados, eles se esqueciam de Deus e esse processo. Chegou uma hora que esse processo não funcionava mais. E Deus dá um juízo radical sobre o povo. Esse povo vai ser arrancado da sua casa e vai ser levado para um lugar bem longe, o cativeiro da Babilônia. E a gente ouve falar dessas coisas, mas para quem passa, eu acho que é um pouquinho diferente. Imagina você estar na sua casa essa noite, alguém vem te arrancar pelos cabelos, lá para o Equador. O que vocês vão fazer lá no Equador? Vocês vão apanhar, vocês vão obedecer, vocês vão servir? Vai mudar a sua comida, o seu clima, a sua vida? Tu não tem mais acesso às pessoas? Nesse caminho vai morrer um montão de gente? Vão matar o teu pai, a tua mãe? Imagina a situação. É isso que o povo de Israel estava sofrendo. E Deus havia profetizado que o povo ia passar 70 anos lá, e quando chega no final desses anos, Daniel está orando e tal. E aí cai o reino de Babilônia e se levanta o reino dos Medo-Persas. A partir daí, o rei dos Medos e Persas é mais tolerante e permite o retorno dos judeus a Jerusalém para reconstruir a cidade e o templo. Josué, o sumo sacerdote, era um dos homens envolvidos nessa reconstrução. E é um tempo complicado para o povo de Deus. Eles estão ali tentando reconstruir a vida com Deus, com o templo, e vem uma mensagem dessa para esse homem. Vamos entender uma coisa. Os sacerdotes em Israel, eles eram os ideais colocados por Deus diante do povo. Seria mais ou menos como os pastores. Só que entendam uma coisa, a gente vive num mundo hoje em que a figura do pastor, ela está esvaziada de autoridade, de poder, de confiança. por inúmeras questões sociais e religiosas presentes no nosso mundo. Então, você tem um mundo hoje onde Edir Macedo é chamado de pastor. Aí fica complicado você ser um pastor, né? De vez em quando eu brinco com meus amigos, né? Hoje em dia é mais bonito ser gay do que ser pastor, para as pessoas em geral. Mas entenda uma coisa, entenda uma sociedade onde o pastor é muito bem visto. É assim. O pastor é o ideal. Entende a questão? Agora, imagina o pastor dos pastores. Esse cara é importante. Os pastores são os ideais da sociedade. Todo mundo deve olhar para eles e dizer, eu quero ser como aquele homem ali. Eu quero ser uma pessoa de Deus, eu quero ser fiel, eu quero ser assim ou assado. Agora, entre os pastores tem um, que é o pastor dos pastores. É o melhor ser humano da face da terra. É o sumo sacerdote. Está entendendo a questão? Quem que é esse cara? Josué? É o sumo sacerdote. E a Bíblia vai nos falar algumas coisas assim, importantes para a gente, a partir daí. O sumo sacerdote era o principal entre os principais. Levítico 21, verso 4. E para ser sumo sacerdote, você tinha que ter grande conhecimento da lei de Deus. Não podia ser um camarada com pouco conhecimento da palavra. Tinha que ser um homem com grande conhecimento da lei, da palavra de Deus. E também, o sumo sacerdote, ele tinha que ser um pai de família exemplar. Porque você está lidando com uma sociedade que tem a sua base na família. Homem, mulher e filhos. Se o camarada não for um pai de família exemplar, ele não pode ser um sumo sacerdote. Como é que ele vai dar o exemplo para guiar as famílias do seu povo, sendo um mau pai, um mau esposo? Não pode. Então esse camarada, ele tem que ter uma vida espiritual, pelo menos de grande conhecimento da Bíblia, e ele tem que ser uma pessoa correta na sua família. Josué, pelo menos aos olhos de Israel, era um camarada assim. Grande conhecimento da palavra de Deus e um bom pai de família. Um sumo sacerdote. Só que às vezes, irmãos, a gente só consegue ver o que está diante dos olhos. Pela nossa limitação. Mas o texto de Zacarias, capítulo 3, abre os nossos olhos para o que a gente não pode ver. E agora a gente vê esse homem, Josué, diante do anjo do Senhor. Ele está buscando a Deus. Ele está na presença do anjo do Senhor. Só que antes que você imagine que tudo é flores, que tudo é festa, a Bíblia nos diz que tem uma outra pessoa do lado dele. E essa pessoa é bastante desagradável. E a Bíblia diz que essa pessoa é uma acusadora. É o próprio diabo. Satanás à sua mão direita. Então nessa cena a gente tem o sumo sacerdote Josué, a gente tem o anjo do Senhor que é Cristo, o Senhor, e Satanás, que é o originador do pecado e o acusador dos pecadores. Isso é interessante, né? Satanás mente, Satanás rouba, Satanás mata, Satanás faz todo tipo de podridão. Mas aí quando você faz, ele te acusa. Mas o fato é, Josué está nessa cena, diante do anjo do Senhor, o diabo o acusando, e a sua roupa está imunda. O melhor homem da face da terra está sujo. As implicações dessa cena são evidentes. O melhor homem é um pecador. Sujo diante de Deus. O melhor. Essa é a realidade, mas ele está diante do anjo. E a Bíblia diz, né? E o Senhor, referindo-se ao anjo, a Cristo, disse a Satanás, o Senhor te repreenda, se referindo ao Pai. E agora, o Filho de Deus intercede ao Pai em favor de Josué, repreendendo Satanás. Olha lá, Cristo ora ao Pai em favor de Josué, repreendendo Satanás. E ele diz assim, o Senhor escolheu Jerusalém. O Senhor escolheu esse lugar. O Senhor escolheu essas pessoas. E esse aí é um escolhido, um tição tirado do fogo. Josué, um pecador, vocês sabem o que ele merece? O inferno de fogo. É isso que ele merece, mesmo sendo o melhor homem da face da terra. Ele merece a condenação, mas do fogo ele é tirado por Deus. Agora, Deus o tira do fogo, ele está ali sujo, mas tem remédio para essa sujeira. E o anjo diz: tirai dele as vestes sujas. E aqui a gente lembra, né, do caráter desse anjo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, verso 29. Interessante que sempre que Cristo tira o pecado de alguém, tira a doença de alguém, Cristo está disposto a fazer uma coisa: carregar esse pecado ou essa doença em si mesmo. Para Jesus poder perdoar pecado, sabe o que ele tem que fazer? Pagar o preço do pecado. E esse preço é morte, e morte de cruz. Mas Jesus quer tirar pecado, e ele tira esse pecado de Josué e carrega sobre si mesmo. Da mesma forma com todos os doentes. Sempre que Jesus curou um paralítico, um cego, uma pessoa com uma doença, ele estava disposto a carregar essa doença sobre si. E a Bíblia diz que na cruz ele carregou as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades. Para tirar da gente, ele carrega sobre si. E ele diz: eis que eu tenho feito que passe de ti a tua iniquidade. Josué está diante do anjo, ele está sujo, ele merece ir para o fogo, mas Deus tira ele de lá e agora dá uma experiência para esse homem, uma experiência de graça e misericórdia experimentada pela fé. E essa experiência proporciona perdão, aceitação da parte de Deus, adoção, reconciliação, harmonia, amizade entre Deus e homem. Aqui está o processo que reverte o que acontece no Jardim do Éden. Lá a gente se torna inimigo. Em Cristo a gente se torna amigo. Amigo de Deus. Assim foi com Abraão, assim foi com tantos outros na história deste mundo. Aí o anjo diz: te vestirei de finos trajes. É linda a imagem que Ellen White faz do manto de justiça de Cristo. Ela diz que nesse manto não há um fiozinho de tessitura humana. Não tem um sábadozinho que eu guardei para me salvar. Não tem um dízimozinho. Não tem uma mentirinha que eu não falei. Um pecadinho que eu não fiz para merecer o céu. Essa roupa que me proporciona ir para o céu, porque sem ela eu vou ser lançado fora, a roupa das bodas, essa roupa não é feita por nós, é feita por Deus. Imagina, né? Um homem totalmente imundo, e agora recebe uma promessa: tirem dele a roupa suja e coloque a veste limpa. Esse processo no verso 5 é levado a cabo. Então eles vão lá e colocam o turbante, colocam a roupa nele. E a Bíblia diz: e o anjo do Senhor estava ali e disse: assim diz o Senhor. Essa experiência com Deus, ela representa a salvação. E agora vamos pensar que Josué está aqui com essa experiência de fé, salvo, justificado, perdoado, limpo, purificado. E o anjo diz assim para ele: se você andar no meu caminho, se você observar os meus preceitos, então vai acontecer isso e aquilo. E a partir daqui, lembra que eu falei para vocês que esse texto é muito importante para a igreja remanescente? E alguns pensam assim: olha, Deus nos justifica, e agora a partir dessa justificação, a gente tem que viver sem pecado. Essa é a ideia. Eu estou sujo, estou com pecado. Aí eu vou lá para Deus, Satanás está me acusando. Tu mentiu, tu transgrediu o sábado, você fez fofoca, você comeu o que não devia, você fez um pecado. Está sujo. E aqui que a Bíblia diz? Cristo vai, manda tirar a roupa suja, coloca a roupa limpa e diz para você que você deve andar nos caminhos de Deus e observar os seus preceitos. E aí a ideia toda é essa. Então agora eu tenho que obedecer, inclusive obedecer de forma perfeita. E a implicação é um pouco essa, só vai ser salvo quem obedece de forma perfeita. Mas aí gera-se um problema muito grande, porque quem é que obedece de forma perfeita? Gera-se um problema com essa questão. E se usa então, né? Olha, é para andar nos caminhos de Deus, é para observar os preceitos. Agora, vamos lembrar do contexto. Então aqui, Josué é um homem chamado por Deus para voltar para Israel, para reconstruir o quê? O templo. Para reconstruir o santuário. E o que é que acontece no santuário? No santuário acontece a ministração sacerdotal diária e anual, uma vez por ano. Então acontece o processo todos os dias do ano, leva-se lá para dentro o sangue, o incenso, etc. E no último dia do ano, o dia da expiação. Isso é o que acontece lá no santuário. Só que olha que interessante. No dia da expiação, segundo Levítico 16, o sumo sacerdote deveria fazer expiação pelos seus pecados e pelos pecados do povo. Então, ó, Deus está trazendo Josué para restaurar ele, para ele ser um sumo sacerdote do seu povo, para reconstruir o templo e agir de acordo com o que Deus deu na sua lei. E na sua lei, Deus diz para o sumo sacerdote que ele deve confessar os seus pecados, então o sumo sacerdote tem pecado, e também fazer o sacrifício pelos pecados do povo todo. O povo todo tem pecado, não só o sumo sacerdote. Portanto, quando a Bíblia exorta a gente a obedecer, ela não está dizendo apenas para você cumprir aspectos positivos, mas também para você confessar os seus pecados, os aspectos negativos. Pensa o seguinte, Deus falou assim, olha, não dirás falso testemunho, não minta. Ok, Deus falou. Se você não mente, você está obedecendo. Perfeito, é isso mesmo. E é possível não mentir? Claro que é. Porém, se a gente cai numa tentação e mente, como é que resolve o problema? Eu podia não ter mentido, mas eu dei bobeira, eu caí, eu transgredi. Aí a Bíblia diz assim, se confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo, para nos perdoar e nos purificar. Então pensa o seguinte, eu menti, eu errei. Eu digo para Deus assim, Senhor, eu sou um pastor, Pai, e eu menti para minha mãe, eu menti para minha namorada, eu menti para o irmão da igreja. Eu mereço ir para o inferno, Senhor. Porque a Tua palavra diz que todo aquele que ama e pratica mentira vai para o inferno, Pai. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor morreu por mim, Pai. E eu quero ser diferente. Senhor, tira de mim esse coração mentiroso. Coloca em mim um coração que Te ama. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou obedecendo a Deus. Não é incrível isso? Ao eu dizer, Pai, eu não Te obedeci, eu estou obedecendo. E quando a gente é sincero com Deus, a gente está andando no Seu caminho. O ideal é óbvio que ninguém nunca minta. Eu dei o exemplo da mentira, mas existem todos os exemplos de todos os pecados. O ideal é que ninguém peque nunca nenhum pecado. Mas isso não é o real. A Bíblia diz assim, olha, não há homem justo sobre a terra que faz o bem e que não peque. Eclesiastes capítulo 7, verso 20. Então, nessa experiência de salvação, Deus nos coloca limpos diante dele. Se você andar no meu caminho, sim, Senhor, eu quero te obedecer. E sempre que eu não obedecer por falha minha, não de Deus, o que vai acontecer? Eu vou pedir perdão. E sempre que eu pedir perdão, Ele vai me perdoar. Ele vai me purificar. E Ele vai me dar poder para abandonar a mentira, o pecado, aquilo que me escraviza ou que me corrompe. É isso lá em Provérbios 28, 13. O que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Se você encobrir as suas transgressões, Ah, Deus não está nem aí para isso aí. Tu está perdido. Mas se você confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Então, aqui entra uma outra questão interessante. A gente só confessa pecado que a gente quer abandonar. Se você não quer abandonar, tu não pode confessar. Mesmo porque Deus sabe. Não adianta pedir perdão por pecado que você não se arrepende e não quer abandonar. Então, se eu quero o perdão de um pecado, significa que eu quero abandonar. Porque eu não quero pecado. Eu nunca vou pedir perdão de algo que eu não acho que é errado. E o que eu não acho que é errado, eu posso fazer. Se alguém acha que mentir não é pecado, ninguém vai lá, ó, Senhor, me perdoe porque eu menti. A pessoa não concorda, não acha. Ah, mentir é normal, todo mundo mente, isso é bobeira. Agora, quem confessa é por quê? É porque quer o perdão e, obviamente, quer vencer essa tentação, esse pecado, esse problema. Tá bom? Então, olha só, ser fiel a Deus é, de fato, não transgredir, mas ser fiel a Deus também é reconhecer que transgride com o objetivo de abandonar. Então, isso é importante. Se a gente acha que ser fiel é só não pecar, a gente chega aqui à conclusão, ninguém é fiel. Não tem quem não peque. Então, ser fiel não é só não pecar, é também se arrepender e confessar o pecado quando a gente errar. E aí, você abre espaço para entender o que muita gente dentro da igreja não entende. Eles querem falar de vitória contra o pecado, que é possível não pecar. Pergunta para ele, e você não peca? Ah, isso eu não posso dizer. Dessa parte eu não falo nada. Por quê? Porque não tem coragem de dizer. Eu não peco. Porque aí, se a pessoa disser isso, a Bíblia diz assim, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e a verdade não está em nós. Aí isso não tem coragem de dizer. Então não é por aí. Fidelidade é obedecer, mas também reconhecer quando não obedece. Obviamente no sentido de vencer. E a gente dá alguns exemplos simples, mas saibam que esse processo ocorre em relação a qualquer pecado. Mesmo os mais complicados. Mesmo pecados que envolvem vício. Que não é da noite para o dia que você vence. Tem pessoas lutando contra o cigarro. Pedem perdão hoje, agora, daqui meia hora, aquela loucura e fica bravo e acende cigarro. Pede perdão e luta. Nesse momento é complicado isso, mas com o tempo, esse processo de pedir perdão a Deus e de pedir purificação vai conduzir a uma de duas coisas. Ou você para de fumar, ou você para de pedir perdão. É uma das duas coisas que vai acontecer. E o meu conselho a vocês é que vocês não parem de pedir perdão a Deus. Tá bom? Não pare de pedir perdão. E peça, e peça, e busque, e busque. Porque quem busca, acha. Porque Deus vai dar para vocês aquilo que vocês precisam. Eu também, e todos nós também. E essa luta é luta constante. E é assim que a gente vence. Não é se enganando, agora eu parei de pecar. Vai com calma. A gente até gostaria que fosse assim, mas não é assim. É interessante, irmãos, que Josué, um sumo sacerdote, ele vai restaurar o santuário. E quem conhece a doutrina do santuário sabe que o pecado é uma realidade universal. Lembra de Levítico 23, verso 29? A Bíblia diz assim, toda alma que não se afligir naquele dia será eliminada do povo. Ou seja, uma vez por ano, ia fazer o dia da expiação. Ia fazer a purificação dos pecados do ano inteiro. Todo mundo tinha que participar daquela expiação. Não tem ninguém para dizer assim, ó, eu não tive pecado esse ano, desse aí não estou precisando, não. Não existe isso na Bíblia. A doutrina do santuário implica pecado, realidade do pecado. Porque senão não faria nenhum sentido ter sacrifício de cordeiro. E tinha sacrifício o quê? Todo dia, contínuo. Para que se você estivesse pecando lá na sua casa, em Jerusalém estava sendo oferecido um sacrifício. E você dizia assim para Deus, Senhor, pelo cordeiro que derrama o seu sangue, perdoa, Pai. Transforma a minha vida. E no dia da expiação você tem que participar, porque o teu pecado está lá. Então a doutrina do santuário implica que todo mundo peca, é a universalidade do pecado, que o Novo Testamento vai deixar claro. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. A morte passou a todos, por quê? Porque todos pecaram. Romanos 5, verso 12. Então, não existe tentativa de diminuir essa realidade. Isso mostra que todo mundo é pecador, O que quer dizer o seguinte: todo mundo precisa de salvação. Tem alguém que não precisa de Jesus Cristo na face dessa terra? Não tem. Toda pessoa, mas ela é boa, mas ela não mente, mas ela não rouba, mas ela não mata, mas ela não fuma, mas ela não bebe, mas ela não se prostitui. Ótimo, ela é uma pecadora que precisa de Jesus para a salvação. Entendeu? A melhor pessoa, o sumo sacerdote, precisa de Jesus para a salvação. Esse é o ensino da palavra de Deus. A partir daí, o anjo fala assim para ele: se você me obedecer, andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você vai julgar a minha casa, guardar os meus átrios e ter livre acesso entre os anjos. Deus promete coisas muito grandes para a gente. Você vai ter acesso aonde Deus habita, ao trono de Deus, aos anjos. Coisas grandes, se você for sincero e fiel. Nos versos 8 e 9 de Zacarias 3, existem promessas da vinda de Cristo como o renovo. Aquele que é a pedra única com sete olhos, onisciente. Um simbolismo muito bonito para falar de Cristo. E ele diz assim: que a iniquidade desta terra será arrancada, tirada, em um só dia. Sabe o problema enorme do pecado? Que nunca acaba nesse mundo. Séculos e séculos de pecado, séculos e séculos de injustiças, séculos, séculos e séculos de corrupção, séculos e séculos e séculos de tristeza, de maldade, de malícia, de vaidade, de orgulho, de violência, de maldade, de moralidade. Sabe tudo isso que nunca acaba? Constante aqui nesse mundo? Em um só dia, Deus vai arrancar. É lindo, né? É maravilhoso. E existem duas formas de a gente tentar entender isso, essa eliminação do pecado em um só dia. Existe a forma da gente olhar para a cruz e existe a forma da gente olhar para o último dia, lá final, onde Deus vai destruir o pecado. Em relação à cruz, existe uma ideia muito interessante na Bíblia, Daniel capítulo 9, verso 24, onde a Bíblia diz assim, olha: 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Daniel 9, verso 24, fala de uma obra realizada no fim das 70 semanas. O tempo determinado para o povo de Israel, no final do qual seria morto o ungido. Daniel 9. Então, olha que interessante, em um só dia, eliminar a maldade desta terra. E aqui ele fala assim coisas lindas, né? Nesse fim dessas 70 semanas, olha só: fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, é tratado como algo realizado no fim dessas semanas. Então a gente pode pensar no seguinte: na cruz, esse foi o dia em que Deus tirou a maldade do mundo em um só dia. E todo o desenvolvimento posterior do pecado, até a sua eliminação, é fruto da obra deste um dia. Essa é uma forma da gente entender. Então, a cruz foi o dia que Deus tirou a iniquidade deste mundo. Porém, existem pessoas assim, insatisfeitas com essa ideia, porque a cruz foi há 2000 anos atrás e a maldade tem até hoje, ok? Então, para esse dia é o dia final, quando Deus vai jogar pecado e pecadores que não se arrependem no lago de fogo para serem destruídos para sempre. Nesse dia vai estar eliminado o pecado. E o último verso, Zacarias 3, diz: naquele dia você vai poder convidar o seu amigo para sentar debaixo da figueira e comerem uns bons figos juntos. A imagem da comunhão do alimento é a imagem da harmonia eterna entre a gente, que é uma harmonia que foi perdida pelo pecado. Os seres humanos, em grande medida, muitas vezes são inimigos uns dos outros. São maldosos, são vaidosos, são orgulhosos, não perdoam, não são fiéis, não têm misericórdia, são egoístas, estão separados uns dos outros. Mesmo dentro de casa, mesmo nas famílias, você encontra vários problemas nesse sentido. Dentro da igreja e etc. Então, quando a Bíblia promete para a gente que a gente vai se reunir, sentar e comer uns bons figos, essa é uma imagem de comunhão, comunhão eterna, intimidade de uns para com os outros, sem pecado. E essa é a obra de Deus. Transformar a gente, cada um individualmente, e depois nos unir em amor. No nosso mundo, isso ainda não se cumpre de forma perfeita, mas no mundo que Jesus está trazendo, isso se cumpre. Eu vou terminar lendo três citações de Ellen White, e a gente termina sobre essa história. Grande Conflito, página 619, ela diz assim: não podemos responder às acusações de Satanás contra nós. Somente Cristo pode silenciar o acusador com argumentos fundamentados nos seus méritos, não nos nossos. A gente não pode responder ao diabo: ah, vocês têm pecado. Vai falar o quê? É mentira? E é engraçado, né? Na hora de te seduzir ao pecado, ele mente. Na hora de te acusar, ele quer dizer a verdade. Mas a gente não tem como responder, dizer: não, eu não tenho pecado. Não é verdade. Nós temos pecado. Mas Jesus cala a boca dele. E não é apontando assim: não, pastor Ezequiel pregou um sermão naquele dia, que pecado que ele tinha? Não. Sabe como é que Jesus cala a boca dele? Eu morri pelo pastor Ezequiel, aquele pecador que estava pregando aquela noite. Entende a diferença? É baseado nele, não em mim. Outra citação. Review and Herald, 29 de agosto de 1893. Eles estão diante de Deus, escolhidos, inocentes e perfeitos, como se nunca houvessem pecado. Quão fraco o povo de Deus pode ser? Pela justiça de Cristo, eles estão perfeitos diante de Deus. Essa veste que nos cobre é de Cristo. E ela nos coloca perfeitos diante de Deus, mesmo nós sendo fracos. E para terminar, dentro desse contexto de Zacarias 3, meu povo pode ter imperfeições de caráter, eles podem falhar em seus esforços, mas se eles se arrependem, eu os perdoarei. Amém? Esse é o caminho, irmãos. Não é negar o pecado, é se arrepender do pecado. E quem se arrepende do pecado e tem fé nos méritos de Cristo, deve entregar a sua vida a Cristo. Pode estar sujo diante de Deus, mas essa noite pode sair daqui limpo. Limpo para amar, para perdoar, para ser fiel e para ser feliz. E se você deseja isso, só o que é requerido de você é que você creia, se coloque em pé e vamos terminar em oração. Senhor Deus eterno, Papai do céu, em nome de Jesus, obrigado pela experiência de Josué, Pai. E obrigado pela experiência de cada um de nós, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, e talvez nós estejamos sujos, sendo acusados, Pai, de sermos pessoas maliciosas ou fofoqueiras, transgressoras de alguns dos Teus mandamentos. Nós queremos Te pedir do fundo do nosso coração que o Senhor nos perdoe e nos salve pela Tua misericórdia, Pai. Existem muitos pecados no nosso mundo, Pai, mas nós Te agradecemos porque em um só dia o Senhor destruiu ou destruirá para sempre o pecado, Deus. Faz isso muito em breve, Pai, que a gente não aguenta mais sofrer nesse mundo. Mas até lá, por favor, salva a nossa vida e a vida da nossa família, da Tua igreja, daqueles que o Senhor escolheu, Pai. Livra as pessoas, Pai, desse mundo, e salva-nos para o Teu reino, por favor. Amém. Que a Tua misericórdia, Pai, acompanhe esta igreja, cada um aqui, e que o Senhor nos dê a experiência da salvação, tirando de nós o que é sujo e nos cobrindo com a Tua justiça, Pai. Dá-nos uma ótima noite, Teu perdão e a Tua paz, em nome de Jesus. Amém.